Entra na nave, vou te levar aonde teus pés não podem alcançar. Uma noite qualquer, em qualquer lugar. Me diz teu segredo, que eu quero escutar. Eu sempre fui do tipo que diz não. Considero o tempo e avanço o sinal. Eu quero tudo, quero o mundo, vive o surreal. Quando eu for embora desse mundo, que não seja em vão. Já vivi, vim de baixo num. Virei referência no que eu faço um. Yeah. Um trago, mais um maço. Só manhinha pra entender o que eu passo, não. Aí veio o temporal. Eu sempre tive aqui, eu sempre fui leal. Carrego no meu peito a insígnia do clã. Quando eu tiver lá em cima, vocês vão saber quem são. Titã. Quando eu toco banda agita, ela que todo mundo grita, grita, oh. Entra na nave que eu vou te levar. Me espera às 10 que eu vou te buscar. Tudo natural, Tudo natural feito o mar e o sol. Como se lapida um diamante, yeah. Na perseverança, lapido o meu cristal. Com a comida em cima da mesa, pega minha herança, pinta ela no quintal. A chuva quando cai molhando a seca, por mais que pareça, não molhou no meu varal. Cê nunca me deu moral, o dia que quiser só dizer o local. Não vou guardar mais pra mim porque isso faz mal. Quero equilibrar minha energia astral. Titã. Quando eu toco o baile agita, ela que todo mundo grita, grita, oh. Que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que, ela que,